Valeu! Bora, minha banda! Essa machuca, essa machuca. Portal do Arrocha. Tem amores pra vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que eu vi, não passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que fala eu te amo, fala que acabou. O nosso pra sempre, infelizmente não vingou. E apesar de não se comover com meus sofrimentos, e mesmo que sair da sua vida seja um livramento, e apesar de não valer o álcool, eu estou bebendo. E mesmo que você ligue o foda-se, segue assistindo. E a maior saudade de todos os tempos. E a maior saudade de todos os tempos. Chama, menino, vem! Lucas Fernandes! Tem amor nesta vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que eu vi, não passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que fala eu te amo, fala que acabou. O nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. E apesar de não se comover com os meus sofrimentos, e mesmo que sair da sua vida seja um livramento, e apesar de não valer o algo que eu estou bebendo, e mesmo que você ligue o foda, segue a te sendo. E a maior saudade de todos os tempos. E a maior saudade de todos os tempos.